É impressionante como nós conseguimos ser hipócritas às vezes. Outro dia eu estava pensando sobre os filmes preferidos da molecada de hoje em dia e eu percebi que eram todos puramente filmes de comédia travestidas de filmes de heróis. São geralmente filmes sem um conteúdo que façam as pessoas pensarem, como o próprio Spotlight ou 12 Anos de Escravidão. Mas aí eu lembro dos meus filmes preferidos de quando eu tinha lá os meus 10 anos, 12 anos, e eles eram basicamente frutos do meu tempo. 18 anos atrás eu já conhecia Star Wars, eu já era fã da saga, mas outros dos meus filmes favoritos eram Rocky 4, Rambo 3 e O Grande Dragão Branco. Eu até consigo dar um pouquinho de profundidade pra Rock com o americano conseguindo mudar a cabeça de soviéticos, né? E em Rambo 3 também eram americanos ajudando os terroristas afegãos ou afegãos. Eu nunca sei como fala esses plurais malucos. Contra os soviéticos, mas no final são só filmes de ação que honestamente não me fazem pensar em porra nenhuma. São filmes que, como dizemos hoje, nós tiramos o cérebro, colocamos num pote e nos divertimos ali por uma ou duas horas. Isso tudo para tentar dizer que nós deveríamos nos atentar um pouco mais para a pessoa que nós somos ou que fomos antes de criticar terceiros. Às vezes nem percebemos que criticamos uma pessoa, mas somos exatamente igual a ela. Bom, galera, eu sou o Bessa e de clone bom, cara, só a novela da Globo. Ah, novela da Globo, top, né? Eu sou o Roberto e boa parte do começo desse filme poderia simplesmente ter sido cortado. Praticamente tudo. É, eu não quis exagerar, eu tentei dar um voto de esperança. Tá certo. Cara, eu queria começar dizendo sobre... A gente vai falar aqui só nós dois, né? Hoje estamos solo. Arregãos! Arregãos! Eu não vou ver essa porra, mas falar arregãos. Tá marcado, ninguém apareceu, mas tô aqui, tô aqui. Como sempre, como sempre. Uhum. Hoje nós vamos falar sobre Star Wars Ataque dos Clones, o episódio 2. E eu preciso dizer que é um filme que foi basicamente todo em CGI, ainda mais do que o primeiro. E, cara, eles colocaram até personagens em CGI nesse filme. E eu achei um pouco demais, sabe? Mas já tinha botado o Jar Jar Binks, que é CGI do primeiro. Não, Jar Jar Binks em CGI. Ah, não, sim, sim. Jar Jar Binks em CGI, não, sim. É um personagem também. Mas... Só que para a produção desse podcast aqui, eu vi o filme com comentários dos produtores, né? George Lucas e algumas outras pessoas lá. Eles falaram, eu estava muito bêbado nessa cena, não sei o que ela significa. Não, não falaram isso. Então eu tô esperando aí no Blu-ray dos comentários honestos do George Lucas. Mas eles chegaram a comentar que todos os droides... Errou! Com armadura, né, completa, são em CGI. Nenhum deles tem realmente... Nenhum deles é um ator realmente com a armadura lá que eles usam. E eu achei isso um pouquinho demais, sabe? Tem várias partes, são tipo clones ao longe, que não precisam realmente ser atores, né? Então poderiam ser CGI mesmo e tal. Mas, cara, tem conversa com alguns ali, né? Logo assim, numa cena, estão ali no meio da parada, interagindo com o Anakin, com o Obi-Wan, e até esses são em CGI, eu acho que é um pouco demais. Sem falar dos clones, né? Os soldados dos clones, que puta que pariu. É, cara, a quantidade de usada do CGI dele pra shot de perto, tá ligado? Pô, combate, etc. É complicado. É caro. Não que CGI seja barata. Principalmente nessa época no qual eles foram simplesmente pioneiros demais nessa indústria de CGI pra filme. Sim, eles desenvolveram técnicas que na época não existiam. Por isso que eu acho que eles se dataram tanto. Infelizmente, mas tipo, alguém tinha que fazer o primeiro lance. Para os outros poderem virar e acabaram vindo um pouco melhores, assim, melhorando, até de chegar hoje. A música das CGIs que nós temos hoje são incrivelmente perfeitas. Mas talvez daqui a alguns anos a gente olhe e fale, nossa, tá meio datado isso aí, né? Ah, com certeza. Com certeza. Sei que não envelhece bem. E eles não sabem. Na defesa deles, eles não sabiam disso. Eles não sabiam disso. Mas hoje em dia a gente sabe. Eles pagaram seus pecados por serem pioneiros. E colheram seus frutos por serem pioneiros. Vide a Production Light Magic, né? Mas caraca, um dos filmes conhecidos, principalmente pelos seus props detalhados, seus efeitos práticos, fazer aqueles closes de clones, Clone Trooper, né? Falando em CGI, foi bem zoado, foi bem caído. Fora os droids, né? Você já falou. Eu fiquei triste. Cara, eles chegaram a ponto de uma cena lá com o Jango Fett. Já vamos botar o Jango Fett aqui na parada. É um pulo. Tipo, é um pulo. Cara, por mais alto que seja um pulo, caindo assim, um stunt, como é que, caralho, esqueci em português? Um dublê, caralho, olha que idiota. Um dublê consegue fazer um pulo, não é uma coisa tão complicada. Eles colocaram o Jango Fett em CGI porque o pulo era muito alto. Ah, meu irmão, o que é isso? Não era um pulo de um prédio, não, era um pulo de, sei lá, no máximo 2-3 metros. Porra. Eles não conheciam o cabo de aço, que foi usado muitas vezes no cinema oriental, um monte porra. De coisa. Aí eu diria que, de novo, passou um pano pra eles, porque foram pioneiros. Sim, é mesmo, mas os pecados estão aí. E, pô, o Star Wars Episódio 2 de que ano, Bessa? Esse Ataque dos Clones de 2001. O cinema oriental já utilizava alguns cabos, já tinha alguns pioneirismos em cabos de metal pra puxar atores, etc. Quando for fazer alguma manobra muito grande, tipo um salto, pulo, etc. Foi muito utilizado em Tigre e Dragão, por exemplo, mas que é bem posterior a esse, né? No qual muitos dos atores usavam cabos de aço pra pular, pra ter aquela ideia de salto e mais suave, etc. E não foi utilizado aí. E datou demais. O Jango Fett. Vamos falar do Jango Fett, Bessa? Deixa eu só corrigir aqui. Ataque dos Clones é de 2002. E o Tigre e o Dagão. O Tigre e o Dagão. Dagão. Não, Dagão. Dagrão. Dagão. É de 2001. É? Então é um ano então antes. Então eles não têm desculpa nenhuma, porque eu tava contando com outros filmes, qual não chegaram nem ao Ocidente. Que infelizmente não preparei aqui pra isso, não vou falar o nome. Desculpa, informação completa. Mas o Tigre e o Dragão, tá que pariu aí, Bessa, passou pra mim. Que merda, cara. O Tigre e o Dagão, ele foi um grande sucesso no Ocidente. Foi um filme oriental feito para os olhos ocidentais. E nele você já tem técnicas de dublês excepcionais. E principalmente essa ideia de salto, de manobras, etc., com os próprios atores usando cabos de aço, etc., já foram muito bem desenvolvidas. Já estava ali, tipo, olha, é assim que se faz. É assim que se faz quando você está querendo desenvolver um negócio meio que místico. Você quer dar aquele salto que é comum no caso do Jango Fett, que é muito alto, apesar de ele ser um completo inútil. Opa, falei. Pô, você consegue fazer isso sem parecer, sem precisar de CGI. E de novo, é só mais um dos pecados desse filme. E não tô querendo fazer o cinema assim, né? Mas cacete, cara. Hoje, ele foi bom, que ele foi o pecador original. É aquele que pegou todos os pecados pra si, pros outros pararem e olharem e falarem: olha, não é uma boa ideia a gente fazer isso, né? Porque olha só, daqui a 5 anos. 5 anos, deu 5 anos, né? Tá um horror. Não dá pra assistir mais. E esse filme, a trilogia do Star Wars, tudo bem que o terceiro melhorou muita coisa, mas a gente não vai falar do terceiro na hora propícia, né? Sim. Mas o primeiro e o segundo, cacete. Mas mesmo assim, o primeiro, as naves de corrida, etc., ainda estavam melhores. Tava, cara. O CGI do primeiro filme é melhor do que o do segundo filme. Eu não sei o que fizeram. Levando em conta isso, porque eu achava que só eu achava isso. Até ignorava, se bem que o CGI no primeiro também é terrível. Mas sei lá, parece que foi preguiça ou uma tentativa muito falha de tentar fazer algo diferente. Cara, aquela cena que eles correm, depois vem a nave no meio do planeta, que eu esqueci o diabo. Corre, não? É o do começo da perseguição, né? Ah, tá. É Coração, eu acho. Caraca, aquilo é terrível. Aquilo dá pena. Não, aquilo lá é horroroso. Nossa, é muito, muito feio. Se você fizesse um filme todo em 3D, qualquer 3D do Clone Trooper, show, eu assistiria feliz. Porque todo aquele CG. Agora, quando você tem aquele green screen recortado, popando pra fora, com aquele fundo extremamente fake e feio... Gente, e o Yoda digital? Que isso? É horroroso! Cara, eu não tenho tanto problema com o Yoda digital. Mas, claro, o boneco é superior em todos os aspectos. É porque, de todos os pecados, talvez ele seja o menorzinho. Sem querer fazer piada com o tamanho dele. Tá ligado? Porque os outros, eu acho que me prejudicaram mais. Talvez botaram em CGI porque eles iam falar com os clones e as lutas, etc. Porque geralmente você vê aquela cena. Já tô mandando parte final do filme. Quando ele vai atacar com os clones, etc. Na nave, você vê muito Yoda comandando eles, etc. E um 3D interagindo com um 3D, naquela cena que basicamente foi todo um computador, foi interessante até. Não me deu esse asco que vai com algo real. Tá mexendo com 3D. Como aqueles droids magrecelos e aqueles droids full armor, como você falou. Ah, o magrecelo é o battle droid e o full armor aí, o grandão, é o super battle droid. É, o super battle droid. O android com um redondinho. Chegou da Isso. Apple lá e botou um monte de curva. Pô, você vê... Cara, pode pegar agora. Pega com essa cena, vai no Google... E vê, você vê uma cena que tem os dois. Vai procurar simplesmente Star Wars 2, CGI, você encontra essa parada. Você vê os dois juntos. Você percebe ainda que um tem um pouquinho fake, só que ele é um prop. O outro tá completamente poupado da cena, tá ligado? Muita das cenas que a gente tem de sombra, de misturar ele com o ambiente, inclusão, e outras técnicas do qual eu não conheço também, porque eu sou só um entusiasta disso. Eu não sou um fazedor de efeitos digitais, infelizmente, tentei essa carreira. Não tinha essa ideia ainda disso. E eu não sei quem parou e olhou e falou assim: tá legal, né? Tá maneiro. Mas aí já basta de bater no CGI, né? Que eu podia fazer um programa só sobre CGI ruim do Star Wars, né? Nossa, muito. Porra! Uhum. E aí, basta de chutar cachorro morto, que ele queima, no inferno. Mas assim, a gente ainda vai falar do CGI daqui a pouco. Mas assim, tem uma coisa legal sobre o CGI ainda, é que a batalha do Obi-Wan e do Jango Fett em Kamido, no país lá que está sempre chovendo, parece Londres, eu achei bem legal. Eu achei aquela batalha ali bem legal. E é toda de CGI, né, também. Sim, mas... porque você vê a diferença de um elemento 3D interagindo com outro elemento 3D, você não tem um ponto de referência no meio dele pra você falar, olha, isso aqui é real, isso aqui é fake. O seu cérebro, o seu olho acaba batendo, falando assim, tem alguma coisa errada aqui, pois isso aqui não tá encontrando com isso. Cara, eu vou botar essa cena aqui, no qual outra coisa disso que eu tinha falado. O ambiente, o personagem reais interagindo com o ambiente completamente digital. Você vê, parece simplesmente colar no Photoshop sem nenhum cuidado. Gente que tá começando no Photoshop faz isso. E se preocupa pra ter aquele corte perfeito, etc. E não ajusta pra ele ficar como fosse na própria cena. Sem falar que o Boba Fett, né? Tradicional, feito com prop real, tinha uma aparência um pouco melhorzinha, né? Você acha que toda essa questão aí do... Ah, não, o Jango Fett queria um clone não alterado pra ele, né? Que os clones, eles têm um negócio de... pra crescer mais rápido, né? Senão ia demorar uma vida inteira. É tipo vaca com anabolizante, né? Ele queria uma vaca bonitinha. Isso. Ele queria um clone orgânico. Você acha que essa parada aí do Boba Fett ser apenas um clone meio que cagou a parada, toda a mística por trás dele? A mística que os fãs criaram, né? Exatamente, porque Boba Fett... Eu gosto do personagem. A armadura dele é da hora, ele é um personagem com uma aparência muito badass. Porra, legal, eu gostava muito do Boba Fett. Só que se você parar e analisar ele puramente pelo filme, ele vai, voa e morre. Não, ele captura o Luke também no episódio 5 lá, porque isso. Mas ele vai, ele voa e morre. E ele tem uma nave maneira, hein? O Jango, né, o pai dele, dono da nave. Aquela nave dele é maneira, a Slave 1. Porra, até um nome é maneiro. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, também, né? Sim, TechPix. Pô, eu gostei dessa nave. Quantas naves do 1 tinha aquela nave do... Quantas naves do 1? de Naboo, as naves do 1, do Star Wars Episódio 1, tinha aquela ideia de Naboo, no qual era tudo espelhado, tudo cheio de curva, que eu detestava. A Slave 1 tem aquela pegada de mais tipo, pô, isso aqui parece um resto de sucata. É um resto de sucata, mas porra, funciona, tá ligado? Ela é feia e maneira ao mesmo tempo. É essa distopia dela, tipo, ela não é totalmente... Ela não é bonita, vamos dizer assim. Mas ela é legal, você espera que ela vai voar de uma certa maneira, mas ela voa de outro. Exato. Ela tem uma aparência... Ah, ela é redondinha na parte da frente e tal. Mas ela não é Naboo. Você tem parte delas exposta, você tem a ferrugem dela. Se bem que eu acho que no Jungle ela tava bonitinha ainda, né? Ou tava um pouco enferrujada, não me lembro agora. Não, ela tava bonitinha no episódio 5 lá, quando ela aparece, que aí eu já não lembro bem. Que ela fica bem zoada pra combinar com o negócio. Tinha que ter botado ela zoada ainda, tá ligado? Tipo, pô, ela tinha personalidade com aquela zoação nela. Mas mesmo assim você tinha parte dela disposta. Você tinha um negócio tipo, pô, botar ali nas coxas pra tentar fazer funcionar, tá ligado? Tanto que naquele jogo de tabuleiro Star Wars, o X-Wing, se não me engano, que tinha miniaturas, etc, que eu cheguei a jogar em um desses eventos de board game, porque não dava pra comprar porque era caro pra caralho. A Slave 1 era muito interessante de se jogar, e eu acho que era uma das uma miniatura mais legais que tinha. Tirando a Millennium Falcon, claro. Mas, pô, ela tinha ideia de bomba atrás dela, era muito legal. Eu nunca joguei essas paradas de jogos de tabuleiro, assim, essas paradas assim, porque eu nunca tinha pessoas com quem jogar. Esse é o problema. Por isso que eu recomendo o pessoal que gosta, que quer tentar jogos de tabuleiro e mora num grande centro. Se você for Rio, São Paulo, caça um pouquinho do São Paulo. Não tem desculpa na minha cara, não tem desculpa falar na minha cara. Ah, não tem com quem jogar. Tu vai lá, tu procura um bar pra isso. Você procura o encontro no Rio. Muitos encontros acabaram. Assim, ainda muitos encontros. Inclusive tinha um Guadalupe, porra. Encontro de board game de Guadalupe. Então, pô, deve ter perto de você, cara. Conversa com o pessoal. Pensa. Aí depois você vai indo nele. Vai comprando jogos devagarzinho. Comprando um ou outro. Para seus amiguinhos. Que, pô, é muito legal. Mas voltando ao Star Wars. Senão a gente devagar pra caraca. Era uma nave muito da hora. E o Jungle Fett decepcionou de novo. Ele vai, nesse ele chega, fala, tem um clone, voa e morre. Fez jus. É coerente. É por aí. Mas ele morre de jeito bonito, cara. Aham. Mace Windu lá dá uns 3 Force... Não lembro o nome daquela parada. Mas existe até um nome para a habilidade de você aparar um tiro de uma arma com um lightsaber. Não lembro o nome. Enfim, essa batalha é foda. E o Jango Fett morre muito lindo. E depois o Boba Fett pega o capacete ali do pai dele. Eu imagino como é que aquela criança pega o capacete em que está a cabeça do pai dele ali dentro ainda... E fica ali. O que ele fez? Ele tirou a cabeça, alguém ajudou. Foda-se também, né? Mas essa batalha é muito boa. Vamos lá. Vamos esquecer a logística, né? Tipo, você vê que tem outra armadura parecida, mas não é mesmo. Ele deve ter desenfeito. Ele fala assim, pô, vai dar maior trabalho pra essa porra. Não, era só uma armadura. Era só uma. Era só essa armadura? Só uma. Porra, ele pintou, porra, que trabalheira do caralho. Imagina pra tirar a cabeça dele, né? É que eu não sei também se eu falar psicológico. Tem quase 1 milhão de livros aí sendo escritos, né? Pode ser que agora o Boba Fett tenha pegado uma outra armadura, a gente nunca sabe. Porque depois dos novos capítulos, tudo que era considerado canônico no livro, um monte de coisa simplesmente foi esquecido. Não é mais canônico e dane-se, acabou. Mas o... Mas você vê que o Boba era meio apático no filme. Não sei se não conseguiram botar as coisas, ele era assim mesmo. Por ser um clone, ficar junto com, entre aspas, o pai dele, ele pega no capacete meio apático. Eu não senti o tipo, o coitadinho dele. Porque ele sempre pareceu apático no filme. Eu não me lembro de nenhuma expressão forte dessa criança, a não ser essa. Mesmo assim, quando ele pegou, ele ainda ficou meio apático. É um ator merda, né, cara? É um ator merda, é um ator ruim. Agora, é um ator merda ou o diretor foi uma merda que não chegou a orientar o ator? Não. Ali eu acho que é realmente um ator merda. Vamos abrir o IMDB de Ataque dos Clones. Vamos descobrir o nome desse cara. Que ele tá sempre nessas paradas de Star Wars aí. Mas, tipo, eu nunca vi ele, não faço a menor ideia qual é o nome dele. Vamos abrir aqui, achar a porra do nome do Boba Fett. Aqui, Daniel Logan. O que que você, Daniel Logan, fez? Nada. Fez. Primeiro filme que aparece aqui, Ataque dos Clones. Ok. Segundo, desenho de Star Wars. Terceiro, alguma coisa de Star Trek aqui. De 2010 a 2014. Ele fez um episódio de Star Trek. Depois ele fez Sharknado. Meu irmão, a pessoa que faz Sharknado tá fudido. Não fez nada, não fez nada. Ou ele faz pra ler galhofa, tá ligado? Tá muito na merda. Não faz nada, é um ator merda. Ah, é um ator mirim bosta. Coitado, coitado. Mas, né, ficou aquilo, né? What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? Vamos falar de Jar Jar Binks, senador? Vamos falar de Jar Jar Binks morrendo na minha imaginação? Cara, é... assim, é muito simples uma coisa pra mim, cara. É, Jar Jar Binks não deveria ser culpado de estar na posição que está. Você não coloca um médico para tomar conta de uma escola. Porque o médico sabe curar pessoas, ele não sabe gerir uma escola. Você não coloca um idiota no Senado. Se bem que a gente coloca bastante idiota no Senado, né? Mas aí é um voto popular. É um voto popular. Agora, quem foi a mente cérebre? Não importa também quem foi, né? O Jar Jar Binks não era pra ser um senador. Não dá, não dá. Eu vou virar um neto aqui. Não vai dar! Ah, não, ela pensa assim, cara. Nego botou o Tiririca como político, né? Nego votou e elegeu ele, né? Quem somos nós pra culpar o Jar Jar Binks, senador? Alguém viu e falou, que engraçado, pô. Vou votar nele como de protesto. E tá lá, né? Tá lá, bonito. Bonito pra caralho. É, mas, porra, Jar Jar Binks, infelizmente a Joe não tá aqui pra ficar dando força na teoria do que ele é um Lord Sith, que ele tava junto com o Imperador nisso, mas, né, essa piada sem ela não vai ter graça. Mas, caraca, mano, eu não sei, eu acho que já tinha sido levado o rede suficiente no primeiro filme, né? Por que a gente para de pensar, não tem forma de um senador que vai parecer mais inteligente? Ah, mano, olha, eu realmente não consigo conceber por que colocaram ele como senador. E vale lembrar que ele é o responsável por dar mais poder para Palpatine, e aí Palpatine criar o Exército da República, que iria iniciar as Guerras Clônicas, que ia dar lá no episódio 3, né? E no episódio 3 a gente... É um merdeiro do cacete. Nossa, é um merdeiro do cacete. Ele não simplesmente fez um cocôzinho, né? Ele chafurdou a porra do banheiro de merda. É, mas vamos botar nele ali. Ah, foi metade no Senado, o Jar Jar Binks mas e os outros que votaram também pra fazer a merda? Não, precisa de um idiota para dar voz a primeiro, né? Quando alguém fala, um monte de merdeiro vai atrás. Mas quem foi o primeiro merdeiro? Deixa de ser um merdeiro. Não deixa de ser um merdeiro. O B.O. forte está nas costas dele. O B.O. forte. Mas também não vou tirar o B.O. nas costas dos outros, não. Ele não vai levar você sozinho, não. Ah, fez merda da grande. Mas não é sozinho, não. Porque se outros dois lá falassem que não, acabou. Fora o Jar Jar Binks. Mas também, puta que pariu. Mas daqui a pouco vai virar de debate política espacial aqui. Que é muito mais legal que a política atual. You are the most gifted Jedi I have ever met. A mudança do ator, né, do Anakin, te estranhou, assim? Caguei. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, cara, eu... Ué, que porra é essa? Porra, início dos anos 2000, eu não tinha acesso à internet ainda, né? Era muito novo. E meio que, caralho, quem é esse aí? É o novo Anakin? Mudaram um ator? Que sacanagem! Eu lembro que eu fiquei meio assim quando eu vi. Não achei muito... muito legal na época, né? É, você esperava que ia ser aquele outro, que, sei lá, ia esperar o garoto crescer? Ou pegar algo parecido com um garoto, Anakin? Que loirinho, baixinho? Talvez. Tipo, agora, mudaram o Batman. Eu achei meio estranho. Anunciaram agora também que mudaram o Will Smith, que ele não vai estar em Esquadrão Suicida 2. Vou achar estranho também. Botaram o Idris Elba, porra. Baita ator. Mas, de qualquer jeito, vou achar estranho. Você vai ver, vamos lá, você vai ver Esquadrão Suicida 2, cara? Claro que eu vou ver. Ainda falaremos aqui no podcast. Exijo sua participação. Eu vou te mandar a conta do meu ingresso no cinema. E eu vou te mandar o referente a um trabalho meu de 2 horas pra eu ver esse filme. Eu não vou comprar pipoca, nem refrigerante. E nem os medicamentos que eu vou usar pra ficar acordado durante esse filme. Meu amigo, vai ser dirigido pelo James Gunn, cara. Fé no processo. Mano, eu amo o James Gunn. Mas, meu irmão, eu não acredito. Se ele transformar aquilo em algo legal, cara, eu colo um post dele na minha parede e mando foto pra você colocar no podcast. Eu assumo esse compromisso aqui na internet dessas poucas pessoas que escutam essa merda. Eu tenho trabalho de pegar uma foto em alta resolução dele. Eu vou pra uma gráfica que eu conheço, felizmente por causa do meu trabalho. Eu vou imprimir esse bagulho. Eu vou fazer e vou colar na minha porta, na parte de trás aqui, pra eu ver sempre que eu fico. Assim que eu viro o computador, eu olho pra aquilo. Pra eu lembrar, você é meu salvador. Você salva qualquer coisa. Amém. Mas vamos lá. Eu vou guardar esse pro Esquadrão Suicida 2. Mas vou passar meu PayPal, tá? Começa. Aceita Itaú? Tem Itaú. Que aí não temos taxa. Mas voltando agora. Eu não senti também, pode ser porque eu seja pequeno. E porque eu não esperava. Pô, ele era pequenininho. Eu não sei, cara. Eu caguei. Eu realmente não me importei nem um pouco. É, eu senti um pouquinho. Não muito também, mas senti um pouquinho. Na época eu tinha gostado do novo ator. Hoje eu já vejo que... Caralho... Principalmente aquela cena do... dele cortando a frutinha pra pai de mel. Olha aquilo, caralho, que vergonha alheia. Será que eu tô vendo essa porra mesmo? Vamos lá. O romance é muito cringe. Vamos falar do romance. O romance é muito cringe deles, cara. Puta que pariu. Nesse universo tão distante aí, nessa galáxia tão distante aí, nego flerta assim, cara. Que bosta, cara. Rolando no gramado. Os dois rolando no gramado em Nabu. Ah, tá bonitinho. Tá bonitinho de tão cringe, cara. Tipo assim, vale lembrar que o Anakin ali, eu acho que ele tem 14 anos e a Padmé tem 19 anos ali na história do Star Wars, né? Na cronologia ali. Ah. Uma pessoa de 19 anos não fica rolando no gramado, né? Eu acho. Não sei os bagulho que tinha naquele pó de arroz poderoso que ela usava, aquela pastilha d'água, no primeiro. Pode ter afetado um pouco a cabeça dela. Pode ter agredido um pouquinho, tu nunca sabe. Nunca sabe aqui, porque, porra, deve ter tido uns dois dedos de pastilha d'água naquele bosta. Cara, é muita vergonha alheia. Pra falar uma frase que a moçada aí gosta de usar agora, é cringe. Moçada. Você moçada. Tá velho, essa. Moçada. No dia que eu falo moçada, eu vou dar porra num churrasco no qual eu vou usar regata, short e um boné. Tá ligado? E só vou beber Skol. Tá ligado? Vou fazer piada de pavê. Aí pode ter certeza. Aí sim. Pô, eu queria ver essa construção dele, cara, mas, pô, eu não sei nem se eu tô sendo tão rígido com esse filme, porque as outras coisas já me deixam. Porque, cara, até você chegar nessa parte, cara, tu tá de saco cheio do filme, cara. Sem sacanagem. A primeira parte do filme eu fui ver depois de um tempo, cara. Porra, a primeira parte do filme é um saco, cara. É um saco demais, cara. Podia ter cortado aquilo tudo. O filme tem o quê? 2 horas e pouco? É 2 horas e um pouquinho. Cortava 1 hora fácil, só no começo, cara. Aqui é a história do bom. E o pior é que eu queria ver esse amor deles brotando. Eu queria ver a ideia do Anakin, que ele ficou lembrando das torturas, né? Do povo da areia, né? Que ele tava sonhando com o povo da areia. Depois ele vai e mata todo mundo. Não, ele tava sonhando com a mãe dele sofrendo. É, mano, o povo da areia. E isso aí, povo da areia. Aí ele vai lá e acaba com todo mundo. Eu acho interessante, eu acho que devia ter sido um filme interessante pra você ver a decaída aos poucos dele no comecinho, cedendo ao lado negro. Porque como vai dar o grande passo no terceiro. Você podia botar. Sou eu dando pitaco de cinema. Pô, mas esse filme aí não dá. É, cara, ele começando a ser desse negócio. Tem detalhes na trilogia nova que são muito bem mais colocados do que esse. Tem detalhes na trilogia antiga que são muito mais colocados do que esse. Não tem mão, não tem tato, não tem. Parece que alguém colocou aquilo de qualquer maneira. Parece eu fazendo o roteiro e dirigindo o filme. Não, e antes, lá no início do final do filme, o Anakin vira pra. Eles não se viam há 10 anos e ele diz que tem sonhado com ela desde então. Caralho, se alguém fala isso pra você, menina, você tem que correr. E muito! Não só menina, qualquer pessoa. Se alguém fala assim, pô, cara, tô sonhando com você há 10 anos que a gente não se vê, né? Aquela respiração forte, depois assim. Corre, corre, corre muito, tá ligado? Depende de quem seja você. Corre, procura polícia, a faixa, tá ligado? Um juiz. Se tiver um baile de favela, você entra no baile de favela porque lá vai ser mais seguro do que ficar com essa pessoa do seu lado. O pessoal vai olhar pro outro pessoal meio esquisito. Vamos lá, porque ela ali tá sonhando comigo há 10 anos. Ih, fudeu, qual é a menor? Chega aqui com a gente. Porra, vem aqui com a gente aí, tá tranquilo. Porra, não faz. É muito creepy, cara. Eu não consigo sentir o sentimento deles aforando. Eu não consigo. A única coisa que eu consegui sentir é. Mas se foi meio. Negócio do Luke sonhando com a mãe dele pra, né, ele ceder um pouco mais pro lado negro, né? Com essa parada que ele acaba sonhando com a mãe dele e acaba cedendo a raiva dele. E isso é um dos motivos de você acabar indo pro lado negro, segundo a patologia. Me falta palavra. É um monte de oportunidades. As trilogias são um monte de oportunidades perdidas. Juntas, em sequência. É uma trilogia de oportunidades perdidas. Everything is going as planned. Eu acho interessante que quando o Anakin sente, né, todo esse problema da mãe dele e tal, ele vai pra Tatooine, né, que estava em Naboo lá com a Padmé, protegendo, não sei o que, bababá. A gente não falou, né, mas Padmé estava sofrendo ataques contra a sua vida, então por isso que eles foram pra Naboo. Aí de Naboo deu um merdeiro lá e eles foram pra Tatooine. Foda-se, a gente não tá aqui pra contar pedaço por pedaço da história. Vocês vão ter que ver pra sofrer. É, isso aí. Eu não tô aqui pra contar. Eu não vou sofrer sozinho, não. Todo mundo sofreu, mas sofreu junto. Até porque é um filme de 17 anos, né? Porra, se você não viu, porra, pelo amor de Deus. Não é por causa do spoiler, mano. Enfim, tem a parada maneira que, assim, aí chegam em Tatooine. Cara, o George Lucas, ele teve um trabalho muito legal de pegar o mesmo lugar que ele filmou o episódio 4, fazer as cenas de Tatooine desse episódio 2. Ele foi no mesmo lugar? Foi no mesmo lugar. Porra, legal, coisa boa, porra. Ele falou que ele achou a parada, porque anos atrás eles colocaram, tipo, um negócio lá, né, do cenário do filme, deixaram lá, anos depois eles voltaram e a parada ainda tava lá. Que coisa sensacional, né? Prova aí que ninguém foi pra lá ver que porra de lugar é esse, né? Ou seja, era afastado para um caralho, né? Porque 30 anos depois ninguém foi lá, puta que pariu. Cacete. E provavelmente não foi por falta de tentativa, né? Porra! O pessoal maluco. Com certeza. Mas isso é ele contando nos comentários do filme. Agora, se é verdade ou não, já é outra parada. Vamos tentar ser honesto, vamos lá, assim. Pô, eu acho que ele tá falando a verdade. Vamos começar assim. Eu acho que ele tá falando a verdade. Vamos botar assim. Gosto sempre de acreditar nas pessoas. Mas enfim, eu achei bem legal essa parada, né? Que, tipo, aparece a cozinha lá da casa onde o Luke Skywalker morava, e é onde a família ali, né, do novo esposo da Shmi, a mãe do Anakin, morava, né? Eu achei bem legal que a cozinha tá igualzinho como era, como foi filmado no episódio 4. Aparece o leite azul que o Luke Skywalker bebe lá no episódio 4. Tem a cena de uma mesa lá em que o pessoal tá ali sentado. É igual, pelo menos o take, assim, é igual ao episódio 4. Tem várias coisas ali que são iguais ao episódio 4. E isso dá aquele calorzinho no coração. Isso eu achei bem legal. Depois, disso aí, o Anakin vai procurar a mãe dele, vai lá cometer todo o genocídio contra o povo da areia, né? Aquele povo que fica gritando lá no episódio 4. Eu não vou fazer piadas, eu não vou fazer piada com isso. Vocês fizeram nas suas próprias cabeças. Eu não falei nada, está gravado. Mas eu achei tudo isso bem legal e, com certeza, né, perder a mãe ali daquele jeito violento, provavelmente ela estava sendo estuprada e várias coisas estavam rolando ali. Cada um imagina uma coisa pior do que a outra. Isso é bem legal. Como eu falei, essa parte do povo da areia, etc., eu achei legal. Ligado? É. Eu achei legal. Tem seus problemas, seus probleminhas, ligado? Porque eu achei meio apático no final. Ok, tudo bem. Okay, vamos relevar, mas foi legal. Uma outra coisa legal que eu achei que é muito Star Wars. A Zan Vessel, a caçadora de recompensas que vai tentar assassinar Padmé lá no iniciozinho do filme, inclusive a gente nem comentou sobre essa cena do assassinato da Padmé, né, que é legal, mas o CGI... Ah, não, a gente comentou, né, do CGI da perseguição, que é horroroso. Sim, horroroso. Parte da nave, então. A nave era um prop e só tinha um fundo verde. Era isso. Enfim, eu achei legal que a Zan Vessel, ela perde o braço numa batalha lá deles, que acaba dando merda. Mas, logo depois disso, né, eles acham, tipo, um negocinho ali de veneno que ajudou, que matou essa Zan Vessel aí que um outro caçador de recompensa tinha tirado. Depois a gente vai ver que é o Jango Fett. Para achar da onde saiu esse veneno aí que matou a Zan Vessel, Obi-Wan vai pra um lugar completamente aleatório em Coruscant, cara. Ele vai lá, chega numa cantina lá, que é a cantina do Dex. Do nada, eles são grandes amigos. Ninguém explica porra nenhuma. Fica completamente meio confuso essa parada. Tipo, foi muito ligado no foda-se. E assim, eu, de certa forma, o Watto no episódio 1, ele foi um personagem novo que você ainda consegue entender qual é o motivo dele. Ele é um sucateiro que tem escravos e gosta de apostar em corridas e não sei o quê. Esse dono dessa cantina aí, que é o Dex, que foi claramente uma homenagem a American Graffiti, como eles falam nos comentários do filme. American Graffiti por quê? Porque American Graffiti foi muito baseado ali em um restaurante, né, numa cantina ali. Aí por isso que eles falam que era uma homenagem ao filme. O primeiro filme do George Lucas, né, American Graffiti. O Dex, cara, é um personagem que, tipo, tá ali. E o Obi-Wan vai falar com ele, ninguém sabe que porra é essa, e tá simplesmente ali. Muito parecido com o Mestre Sifo Dyas, que falam sobre ele, ninguém sabe que porra é essa, ele vai aparecer só nas animações de Clone Wars, e foda-se, ninguém sabe que porra é essa. Dex e o Mestre Sifo Dyas é completamente jogado, assim, e ninguém entende. O Watto não, o Watto assim, foi todo trabalhado no primeiro filme, né? E ele até aparece no segundo filme de novo. Mas, cara, o Dex, completamente jogado. Foi uma merda. Foi bem na cara pra vender boneco. Cacete. Ah, vamos aparecer esse alien aqui porque é mais um boneco. Eu não vejo outro motivo. Eu não vejo. Foi uma continuação de plot bizarro, sem motivo nenhum. Não, com motivo, né? Mas preguiçosa. Uma outra coisa, assim, que eu achei legal foi uma explicação, entre aspas, do episódio 5, né? Que o episódio 5, Obi-Wan diz... Não, no episódio 4, 5... Enfim, episódio... Na trilogia clássica, no episódio 4 ou 5, Obi-Wan diz que Yoda treinou ele. Só que a gente vê no episódio 1 que quem treinou Obi-Wan foi o Qui-Gon Jinn. No episódio 2, a gente vê que Yoda treina todos os padawans bem pequenos. Ou seja, aí sim, explicando por que o Obi-Wan no episódio 5 disse que Yoda treinava ele em algum ponto da vida. Isso dá aquela explicaçãozinha. Cara, isso aí foi muito pra tampar o buraco que todo mundo viu. Todo mundo viu esse buraco chegando. Ninguém na porra da direção. Ninguém na porra do roteiro. Ninguém na porra da edição. O Paulo pensou assim, pô, gente, isso aqui tá meio errado, né? Isso aí tem... Pô, eu acho que isso aqui vai dar... É que é o seu trabalho. Você é assim, pô, tem que pegar essa ponte. Você vê que tem um buraco no meio dela. Fala assim, eu acho que tem que falar com alguém. Fala assim, eu acho que eu tenho que falar com alguém. Tem um buraco no meio da ponte. Fala assim, pô, poxa, é assim, tá naquilo ali... Você não acha que vai dar ruim? Você não acha, tipo assim, imaginando, eu sou ninguém. Mas assim, você não acha que vai dar ruim? Porque, pô, não tinha. Aqui, ó, desenho da ponte. Não tem buraco. Ponte, tem um buraco. Acho que tem algum problema. Porra, está o episódio. É o 5, né? É. Fui treinei com a porra de hora. Episódio 1, treinei com o Coigoldin. Percebe? Probleminha? Assim, tipo, no roteiro? Não sei. Tem a minha cabeça. Eu não sei, mas, porra. Faltou alguém pra te falar assim, porra, tem um buraco de roteiro, meu filho. Olha, não dá pra usar isso aqui, não. Faltou o cara do vai da merda, né? Aham. Então vamos continuar nisso de vai da merda. Vamos voltar a falar desse CGI que eu falei que eu ia voltar para falar dessa porra. E eu acho Geonosis um lugar horroroso. Que é uma mistura de CGI feio com fotografias claramente colocadas ali. E meu pai do céu, que coisa horrorosa que é este planeta. Obi-Wan entrando dentro de uma fotografia. Claro. Tá claro que aquilo é uma fotografia. A arena, né? frente à arena. Antes da arena. Antes da... A arena é linda. A arena é linda. Falando antes da arena, quando ele vai... Que bom, que bom. Que a gente vai começar a discutir contigo. Não, a arena é legal. É legal. Ele tem uns problemas de CG inerentes em alguns personagens. Ah, claro. Ok, ok. Mas antes, é o... Quando o Obi-Wan está chegando no planeta, é horroroso, horroroso, cara. Tudo ali é feio, nossa senhora. Ele andando por corredores e você claramente vê que é uma fotografia na frente e outra atrás e ele no meio, num fundo verde, é evidente, né? Andando, simplesmente andando e são duas fotografias. Cara, que coisa horrorosa, caralho. Nossa, que nervoso que me deu quando eu vi agora essa cena. Eu faço questão... de rever essa cena aqui no YouTube agora. Porra, não. Vocês vão vendo aqui, The Battle of Geonosis, né? A batalha... A batalha é legal. Sim. Tem aquele fundo verde zoado ainda. Ah, tem. Agora tem um Clone Trooper dando close totalmente 3D. Zoado, mas o Yoda com ele ficou legal porque não tá popando do nada. É. Agora já procuraram a parte dos corredores, etc. Tem... Não, é antes da batalha. É, tá. Cara, a batalha é legal, porque esse elemento de CG, mexendo com o elemento de CG. O fundo tá um pouco zoado, mas não é tanto quanto o Bessa falou. E são várias batalhas, né? Primeiro tem contra os três bichão lá, o Aklay, que é o verdezão lá, sinistro, parecendo com caranguejo. Nada a ver com caranguejo. É uma aranha gigante verde. Tem o Nexo, que eu acho que é o gato sinistro que vai em cima da Padmé. E o Wreck, que é um rinoceronte gigantão com um chifre único na cabeça, ficou também muito animal. Esses três bichos ficaram bem legais. E todo mundo lutando contra eles aqui, ali ficaram bem legais. O Nexo tá um pouco esquisito no CGI atualmente, mas não é um pecado tão grave quanto os outros. Eu acho ele legal. Talvez seja porque eu realmente tenho um carinho por esse bicho, que eu acho ele muito bonitinho. Mas... Tudo bem. Toda essa batalha é bem legal. Tem os Jedi primeiros contra os droides idiotas. Depois a gente falou, né, o Mace Windu mata o Jango Fett. Depois chegam os clones pra ajudar os Jedi contra os droides idiotas. Depois tem Obi-Wan e Anakin contra o Dooku, um velho de 70 anos. Que eles lutam de igual pra igual, mas tudo bem. Mestre Sif. Tá tudo bem. Tá bem, tranquilo. Né? E essa batalha do Anakin... Se esse fosse o problema do filme, o filme seria do caralho. O filme seria do caralho. Não, tem um momento, cara, que o Anakin, ele corta a energia do lugar e aí fica numa locomia, ele com dois sábios, né, que o Obi-Wan se fudeu, babaca, e ele fica com dois sábios ali lutando contra o Dooku. Caralho, ficou animal. Depois chega o Yoda também num... batalha ali de sabre de Force Lightning, né, que é os raiozinhos que saem, puta, essas batalhas são animais, são uma locomiazinha, né, mas ainda são animais, ainda são legais pra caralho. Sim, eu prefiro a locomia, já falei isso hoje. Eu prefiro a locomia, apesar de às vezes um pouco exagerada, do que aquela luta de querer dormir da primeira trilogia. Me desculpa, eu não gostava da primeira. Aquela luta frente do Obi-Wan com o Darth Vader é muito zoada, cara. É muito zoada. E eu gostaria de dizer que se você aí, jovem, que não conhece locomia, por favor, escreva locomia no YouTube. Disco Ibiza locomia, moda Ibiza locomia, loco Ibiza locomia. Inclusive tá tocando agora, né? Está tocando agora, é uma coisa maravilhosa, cara. Roberto, você quer cantar? Deus me livre, guarde. Que isso, cara? É uma canção tão linda. Eu sou proibido aqui pela Convenção de Genebra, por um momento. Tipo, vocês devem ver esse vídeo e aí depois vocês vão entender por que, que a gente fala tanto que as batalhas de Star Wars são locomia. Mas assim, eu acho que é tudo isso que a gente gostou e não gostou de Ataque dos Clones. Pra mim, assim, ele... No final ali, ele se torna um filme muito mais interessante do que o começo. Toda aquela parte cringe do Anakin com o romancezinho na Padmé. Essa confusão aí, quem é o Dex, é um personagem novo do caralho. Essas coisas assim, Geonosis ainda é feia no iniciozinho, mas ali você sabe que é a parada boa do filme. A cena do... da perseguição ainda é legal, apesar do CGI ser uma cagada imensa, eu acho legal. Eu acho legal que... Tá. Você pode achar. Aparecem algumas coisas ali bem interessantes, né? O episódio 1 foi uma chatice sobre política, né? E política é feita de um jeito chato. É, e agora no episódio 2 é o iniciozinho da derrocada da República e a ascensão do que vai ser o Império Galáctico, né? Eu acho, poderia ser melhor, mas falar agora é muito fácil, né? Depois de 17 anos falar, quer dizer, já foram falar que poderia ser melhor logo depois. Mas assim, tipo, você consegue achar coisas boas ali ainda, né? Mais coisas boas do que no episódio 1, que tinha corrida, tinha o finalzinho ali, aquela batalha, mas não tanto. Eu ainda acho que o episódio 2, sim, é muito mais importante do que o episódio 1. Mas todo mundo tem que ver a porra toda. Eu vou guardar minha conclusão do fechamento dessa trilogia pro episódio 3, que vai sair logo. Eu imaginei que esse episódio ia ser um pouquinho mais vazio, não por falta de pessoas, mas eu queria falar mais sobre a trilogia inteira completa no episódio 3, que tem esse fechamento dessa trilogia. Que é um especialmente fechando dessa trilogia que, de novo, como falei aqui, é um monte de oportunidade perdida. Ele perde menos no terceiro, mas... Eu vou me guardar. Quer fazer algum comentário final sobre o R2-D2 voando? É uma merda. Quem teve essa ideia brilhante? O cara... O droid nunca voou. Cara... Nunca voou. De repente ele voa. Foda-se. É igual o Dex. Nunca apareceu, nunca falaram porra nenhuma dele, nem antes, nem depois. Foda-se, apareceu. Cara, sério. Alguém parou e pensou assim... Porra, poderia ter ajudado algumas vezes. Algumas, só algumas. Na trilogia original, se ele voasse... Ah, foi danificado. Não mete essa. Não mete o louco comigo, cara. Tudo bem que... Entende-se que era difícil pro caralho. Tá trovoando. Tá repagalanjando. Relampaguejando. Tá uns trovões sinistros aqui. Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui, né? Logo depois daquela chuva sinistra que teve em São Paulo. E tá chegando aqui em Cabo Frio. E tá chegando aqui. Sim, tá chegando aqui. Então eu já tô preparando aqui os powerbank, né? Um filme bom no laptop quando eu tiver bateria ainda. E o episódio 2 não está nele. Então tô botando isso bem claro. Eu tô preparando pra batalha. Aqui a gente tem que se preparar. Assim, voltando a falar do R2, ele até apareceu voando no desenho. No desenho é mole. E na trilogia clássica, a gente consegue até entender, pô, faltava isso, não tinha tecnologia e tal. Mas, meu amigo, ter tecnologia em 2002 não significa que você deveria fazer aquilo, porque aquilo é uma merda. Não tinha antes, que na cronologia oficial de Star Wars era depois. Por que que você fez... Antes ele voar, caralho. Não faz sentido. É consistência, né, gente? É consistência da coisa. Eu acho que esse filme, principalmente esse filme, ele é o pecado original. Ele pecou tanto, mas tanto, mas tanto, que um monte de filme que ele fez depois, que tratou com CGI, olhou bem pra ele e falou assim, pô, ficou feio, né? E só passou 5 anos, né? Será que a gente tem que tirar um pouco o pé do acelerador quanto a isso? Né? Eu acho que é uma boa ideia. E, infelizmente, tinha que ter sido Star Wars, infelizmente, pra fazer esse problema, mas... Imagine quantos filmes ele salvou, o Serrone. Muitos filmes. Quantos? Então, Star Wars 2 sofreu por nós. Hey, listen! Só um disclaimer rápido aqui, galera. Lá no início do podcast, eu falei que, nos comentários do filme, o George Lucas e outras pessoas lá falaram que todos os droids tinham sido feitos por CG. Sim, todos os droids foram feitos por CG, mas eu quis dizer todos os clones, que depois o Roberto foi lá e confirmou, né? Que são os clones, sim, que são feitos todos em CG, com armadura, né?